chama as amigas. Toda solteira, tá descontrolada, jogando a preta. Minha pegada do fim de semana, ela briga comigo, mas ama essa treta. Quem eu sou, o pet que tu respeita. Quem eu sou, o pet que tu respeita. Quem eu sou, Qual eu tenho segredinho que as novinha enlouquece. Qual eu tenho segredinho que as novinha enlouquece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Quem eu sou? Quem eu sou? O pet que tu respeita. Quem eu sou? O pet que tu respeita. Quem eu sou? Quem eu sou? Chama as amigas, toda solteira, tá descontrolada, jogando a breta. Minha pegada do fim de semana, ela briga comigo, mas ama essa treta. Quem eu sou, o pet que tu respeita. Quem eu sou, o pet que tu respeita. Quem eu sou, eu tenho segredinho que as novinha enlouquece. Vai, eu tenho segredinho que as novinha enlouquece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Vai, sobe, vai, desce, apenas obedece. Quem eu sou? Quem eu sou? O pet que tu respeita. Quem eu sou? O pet que tu respeita. Mas não pode esquecer, né, filho? Todo do Pet novamente. Nem chamou o JK nessa, né? Não, mas tá tranquilo. Quem vai cantar essa música aí? Do M de novo. É o Leleto, né, filho? Mas nós é pica. O resto é cratera, né, filho?